Marumbi. Estamos aqui. ZYJ 208. AM 730 kHz. ZYO 726. Ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi. A emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. Exemplo para nós, para não largar a cruz, né? Jesus levou a cruz, né? Até o fim da jornada. E para você ter aquela mensagem maravilhosa para ajudar você a levar esta cruz e não largar, então adquira esses hinos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, os lançamentos da gravadora Estrela da Manhã, gravadora que grava para evangelizar, que nasceu com este programa para nos ajudar a manter uma das maiores obras de evangelização e, por que não dizer, de missão também, porque é uma emissora missionária, porque ela está atingindo não é só o Brasil, mas é o mundo. E nós vamos então levando a mensagem da palavra de Deus mais cantada, porque o hino é esses que você ouve aqui no programa musical evangélico. E agora nós vamos ouvir com Simone Guedes um hino muito maravilhoso que está no lançamento Deus é Fiel e que tem o número 275 do catálogo da Estrela da Manhã. Vai falar no teu coração esse hino, eu tenho certeza. Simone Guedes cantando do lançamento Deus é Fiel, que está, tem o CD, é o de número 275 do catálogo da Estrela da Manhã, né? E nós vamos continuando, né, levando mais hinos para vocês, e agora vocês vão ouvir o hino com os irmãos Falavinha, irmãs Falavinha com o irmão delas, que é obreiro também do Senhor, e está no lançamento Nossa Gratidão, 277 é o número. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Salmos 96, 1, 2 e 3. nada Deus te ouvirá. No vale que estás passando não irás ficar. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Eu também vou lutar, o Senhor é meu Deus. Faça como fez Jacó e abençoado será. É verdade, faça como fez Jacó. E agora nós vamos rodar o hino que é Jesus Responde, e ele responde mesmo as nossas orações. E daí você vai ter oportunidade, você que ainda não aceitou este Jesus maravilhoso, de aceitar ele como Salvador. Não deixe para o amanhã, amanhã será tarde demais. E é só Jesus é que salva, é só aceitação em Jesus. Então vamos ouvir com as irmãs Falavinha do lançamento Refúgio Verdadeiro, e que tem o número 244. Ensino, depois orando em favor de vocês. Deus eterno Pai, nós te damos graças por este programa. Nós te damos graças pela vida dos nossos ouvintes, Pai. Abençoa os teus servos, teus filhos. É verdade. Esta pessoa que está aceitando Jesus Cristo como Salvador agora. Meu Deus, perdoa os seus pecados. Escreve estes nomes no livro da vida do Cordeiro. Venha libertar, meu Deus amado, muitas vidas do poder do pecado. Traz de volta aqueles que estão afastados do Senhor. Fala nestes corações. Nós oramos em favor daqueles que estão enfermos. Venha repreender toda a enfermidade, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, tu és o médico dos médicos. Nós pedimos a bênção da solução dos problemas também. Abre as portas, resolve esta causa. Nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão aflitos, angustiados. Venha confortar, Senhor. Venha abençoar a tua obra, esta obra de evangelização. Ao pastor Mateus Iense e a sua família. Ó Deus, nós rogamos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Somos o sistema Jensen de comunicação. Não pregamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você, de qualquer igreja ou credo religioso, é a razão do nosso trabalho. E a nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade. E esta esperança é Jesus. Eliminando distâncias e chegando até você. ZYJ208, onda média 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 49, 31 e 25 metros. Em 6.080, 9.515 e 11.725 kHz. De Curitiba para o Brasil e o mundo. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 26-27. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem. mensagem a respeito do Senhor. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava aos apóstolos o poder de fazer milagres e maravilhas. Atos 14, 3. O que diferencia o verdadeiro evangelho de Jesus de tantas outras opções religiosas? Feita esta pergunta num grupo de estudo bíblico, alguém disse: sinto que as pessoas estão atrás de ideias e filosofias que dizem o que elas querem ouvir. Ouvir o que eu gosto é ótimo. Confirma os meus valores, a minha missão, meus ideais individuais ou individualistas. Mas o verdadeiro evangelho se diferencia pela prática, pelas atitudes. As ofertas religiosas estão tornando as pessoas cada vez mais egoístas. Trazem deuses individuais que preenchem a solidão que o mundo consumista e competitivo cria nas pessoas. Só o evangelho é capaz de mudar a vida e as atitudes de um povo. Conta a Bíblia, a palavra de Deus, que os apóstolos puderam experimentar a graça de Deus não só pregando, como também vendo o poder de Deus agir concretamente na saúde, na partilha, na melhoria das condições de vida do povo. E isso aconteceu com conflitos, pois alguns se sentiram ameaçados em seu poder e privilégios. Aqueles que creem em si mesmos e constroem seus deuses se decepcionam. Porém, os que confiam em Deus, que se revelou em Jesus, não se decepcionam jamais. Nas situações mais difíceis, grupos e pessoas se erguem, porque creem num Deus que quer vida para o seu povo. O verdadeiro evangelho gera vida, pois ali Deus mesmo vai agir. Artigos evangélicos você encontra na loja Estrela da Manhã da Senador Xavier da Silva 447, com o melhor preço e atendimento de quem há muitos anos vem despertando em você o interesse pelas coisas de Deus. Anote o endereço: Senador Xavier da Silva 447, ao lado da Assembleia de Deus, sede em Curitiba, próximo ao Shopping Miller. Telefones 3232-0202 e 3322-7100. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Marumbi. 7:30. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Dia com Deus, um programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu querido ouvinte, é um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versículos de 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O livro de Tiago tem falado sobre maturidade, aquela qualidade que todos nós procuramos, não é? De poder gerenciar a vida, de saber viver em todas as circunstâncias, em todas as várias fases e situações da nossa vida. Saber ser marido, saber ser esposa, saber ser filho, saber trabalhar, saber se relacionar com pessoas. E um dos grandes problemas do passado e do presente é que às vezes a gente tem muito conhecimento, né? A gente pode ter muita informação, mas às vezes não sabe usar o conhecimento e a informação para gerar qualidade de vida nos seus relacionamentos. E Tiago está falando disso, de pessoas que precisam amadurecer, e ele está aconselhando ao longo de todo o seu livro. E agora, nesse texto em especial, ele está falando sobre um contraste entre aquilo que é a sabedoria dentro do contexto da sociedade, do mundo, das pessoas, dentro da visão mais natural e humana dos nossos corações, e aquilo que é sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Existem duas origens para esta sabedoria, sabedoria normal da vida, o senso comum, aquilo que faz parte da cultura de uma sociedade. A Bíblia diz que a origem dessa sabedoria é terrena, vem daqui das coisas da terra, né? É humana, vem de dentro das paixões do nosso coração. A palavra que está lá é a psique, a alma, no sentido não espiritual, mas no sentido de vida, de ânima, não é? De força vital. Então aqueles impulsos, ela está sendo gerada pelos impulsos do nosso coração. Então a gente faz o que dá na telha, o que dá vontade de fazer, a gente age por impulso, fala por impulso, reage à vida. A Bíblia diz que essa sabedoria humana que controla essa terra tem uma origem espiritual. A Bíblia é muito forte em dizer, é demoníaca. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se opondo a esta sabedoria corriqueira da vida, vem a graça de Deus. E Deus pode derramar sobre nós uma sabedoria que é diferente, que para muita gente vai parecer loucura, vai parecer coisa esquisita. E nós estudamos hoje de manhã o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios que as pessoas olham para essa sabedoria do alto, ela é tão contraditória à sabedoria humana em nos dizer de valores e maneiras de viver, que as pessoas dizem, esse povo é louco, é doido, está fora da realidade, isso não funciona mais hoje. Mas a palavra de Deus diz que esta sabedoria vem do alto, e essa sabedoria vem de Deus, e essa sabedoria produz efeitos tremendos e abençoadores. Eu quero continuar a olhar para esses contrastes, e não quero mais olhar para as origens, de onde está vindo a sabedoria humana e a sabedoria que Deus quer introjetar, colocar no nosso coração. Mas eu queria olhar agora para as motivações que nos fazem buscar uma ou outra sabedoria. Nós podemos até condenar a sabedoria humana pelos seus efeitos, por causa da violência, por causa da sociedade, mas dificilmente vamos buscar a sabedoria do alto se a gente não olhar para dentro do nosso coração e ver o que é que nos motiva. É interessante como nós somos capazes de dizer que acreditamos em determinadas coisas, mas na prática fazemos outras completamente diferentes. E fazemos assim porque temos lá dentro do nosso coração algumas motivações que nos impulsionam a ser como somos. Tem algumas pessoas que são tremendamente motivadas, por exemplo, a ganhar dinheiro, não é? E tem a arte de ganhar dinheiro, sabe? Vão atrás, acontece. Tem outras pessoas que são tremendamente motivadas para cuidar de gente, para atender, para olhar para o coração das pessoas, né? Tem pessoas que têm uma motivação interna muito grande para ajudar. Você já viu, você começa a fazer alguma coisa, aquela pessoa que tem essa motivação interna para ajudar, ela já logo chega do lado, já ninguém mandou, ninguém falou, já está arrumando, já está fazendo junto, parece que faz parte do time, já entrou no time. O que determina as nossas ações na vida são as motivações do nosso coração. E aquilo que nós vamos viver e a sabedoria que nós vamos buscar depende das motivações que temos no coração. Tiago vai dizer que existem motivações que nos empurram na direção da busca da sabedoria meramente humana. E há motivações que nos empurram a buscar graça e poder de Deus para a nossa vida. Que motivações são estas? Quais são as motivações que nos conduzem a uma ou a outra sabedoria? A palavra de Deus diz no verso 14 assim: mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. E ele vai começando a dizer no verso 15 depois que estas coisas nos empurram a essa sabedoria humana que é terrena, animal e diabólica, não é? Então vamos lá, quais são as motivações? Ele usa uma palavra aqui que é ciúme. A palavra grega que está lá é zelos, né? Que significa ciúme, pode significar zelo, pode significar inveja. Mas aqui nesse contexto eu entendo que a melhor tradução é um dos significados que essa palavra pode ter, chama-se ambição egoísta. Ambição egoísta. Aquele sentimento, não é, que vai lá dentro da gente e que nos apresenta um objetivo de vida, um alvo de vida. E a gente começa a pensar, olha, eu quero isso para mim, tá? Não importa o que seja, eu quero isso para mim. Eu preciso disso para mim. E eu começo a construir a minha vida em torno desse sentimento. Eu preciso disso para mim. Aí eu vou pro casamento. Eu digo, eu quero uma mulher que me faça feliz. Ele não está pensando, olha, eu quero uma família para ser parte dessa família, ou para ser bênção nessa família, ou para abençoar ou amar alguém com todo o meu coração. Não, eu estou querendo alguma coisa para mim. Eu quero o melhor emprego que possa existir. Que bom, todo mundo quer o melhor emprego que possa existir, não é? Mas eu não vejo o outro lado. Que eu nunca vou ter o melhor emprego que possa existir se eu não entendi o sentido da minha missão naquele emprego. Porque se eu estiver olhando só aquilo que eu vou poder conquistar com o meu emprego, eu vou ser um mercenário. E esse mercenário nunca vai produzir algo que tenha qualidade, porque nós não amamos o que estamos fazendo. Eu me lembro de uma história que li há tempos atrás, né, que falava de alguém que estava construindo, trabalhando no torno e fazendo uma peça dentro daquele torno. E um dos empregados que estava fazendo nessa fábrica essa peça no torno não parava de olhar no relógio, não aguentava mais ver aquela máquina virando e não via a hora de ir embora. E o outro estava lá assobiando, cantarolando, estava feliz da vida, não é? E um dia esse outro amigo, irritadíssimo, disse para ele: escuta, como é que você consegue trabalhar tantas horas quanto eu aqui e nesse bom humor, nessa alegria? Eu não aguento mais ver esse torno, não aguento mais o barulho dessa máquina, não aguento mais a fuligem desse lugar, não aguento mais o apito da fábrica, não aguento mais o chefe, eu não aguento mais nada. E aí então aquele homem que estava trabalhando, subiando, disse assim: olha, vem cá, deixa eu te contar uma história. Você sabe o que é essa peça que a gente está fazendo? Ah, não sei. É isso aqui, é a peça central de um giroscópio. Você sabe o que é o giroscópio? Ele disse: ah, não sei o que é giroscópio. Olha, o giroscópio vai dentro do navio e é que dá estabilidade no navio no meio da tempestade. Quando vem as ondas, ele vai equilibrando o navio para ele não jogar muito para um lado ou outro, ou não tombar. Eu quero te contar a história de um navio que virou de ponta cabeça porque uma peça igual a essa que nós estamos fabricando tinha um defeito. E todas as pessoas que estavam ali passaram por grandes dificuldades e muitas morreram. Eu estou construindo uma peça que faz diferença na vida de alguém. Aquele homem tinha alegria e felicidade. Quando a motivação da minha vida está apenas nessa ambição egoísta, a minha vida é amarga. E é por isso que a Bíblia diz exatamente isso. Se você tem esse sentimento de ambição, você vai ser amargo. A sabedoria humana está motivada somente na ambição egoísta. E se você vive um casamento em cima da ambição egoísta, o seu casamento vai ser amargo. Se você é um pai ou um filho que vive dentro da família somente motivado por essa ambição egoísta, a sua relação dentro de casa, que é o lugar mais precioso que temos, vai ser amargo. Em todos os relacionamentos da vida, se nós estivermos sendo dirigidos por esse tipo de motivação, nós estamos com certeza trabalhando debaixo daquela sabedoria que é humana, que é terrena, que é animal, que é diabólica e tem frutos tremendamente desgraçados. Me permitam essa palavra, porque vem desgraça em torno disso. E o pior é que a filosofia que cerca o nosso mundo, o nosso jeito de viver, é exatamente essa. As pessoas estão sempre dizendo assim: você merece. Você merece. Olha, é isso mesmo. Desfrute. Valorize-se. Você primeiro. E o pior é que nós estamos sendo treinados desde a infância a acreditar nesse tipo de valor. E quando a gente pensa em doar, em amar, em se dar, em oferecer, se parece uma loucura. Se a gente começa a falar sobre família e diz que o marido tem que amar tanto a esposa, mas tanto a esposa, que se for preciso morrer por essa esposa, ele tem que morrer. É isso que a Bíblia diz. Que deve haver um amor tão grande que se for preciso proteger a sua esposa com a sua própria vida ou proteger a sua família com a sua própria vida, ele deve estar disponível para isso. É isso que a Bíblia diz. Alguém vai dizer: ih, pastor, isso já não funciona mais hoje. Esse tipo de amor não pode existir mais hoje. É mentira. Porque qualquer outro tipo de amor não é amor verdadeiro que preenche o coração. E se a gente não tiver como pai e como marido esse amor pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, a nossa casa vai ser amarga. Os nossos filhos estarão desencaminhados. A Bíblia diz que se a gente mantiver esse sentimento no coração, a vida não tem graça. É interessante que esse sentimento é contraditório, né? Porque a gente faz tudo isso para a vida ter graça, para a vida ter sabor, para a gente poder desfrutar a vida. Mas na verdade a vida vai ficando amarga e a gente vai se isolando no mundo do nosso egoísmo. Eu me lembro de uma família que eu conheci e eu estava visitando aquela casa e eu comecei a ver aquela casa tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades. E de repente, na hora do jantar, eu entendi as dificuldades daquela casa. Uma família humilde. Toda a família ia comer. Eu cheguei na hora errada, né? Então eles foram jantar, eu fiquei aguardando o jantar deles. E para a gente poder conversar. E eu vi quando eles colocaram a mesa. E eu vi uma coisa estranha, me pareceu tão esquisito. Porque todos da casa estavam comendo o arroz, o feijão e a salada. Mas o pai era o único que tinha um bife no seu prato. E eu fiquei pensando, por que que o dele tem e os outros não têm? E aí, pastor é meio cara de pau, né? Ele me pergunta. E eu perguntei, por que que tinha bife para você no meio daquela situação de família que estava acontecendo e não tinha para os outros? Porque eu sou o único que produz e traz dinheiro nessa casa. Eu tenho direito. Meus irmãos, aquela casa era amarga. Aquela família era amarga. Era uma família que não sabia dividir, não sabia amar, porque o valor que se passava não é amor, é ambição egoísta. Agora, irmãos, isso não acontece só com o bife daquela família. Isso acontece com o meu tempo, com as minhas coisas, com os meus sonhos, com os meus projetos. Tem que ser desse jeito, porque eu sou assim e acabou. E aí, meus irmãos, a vida vai ser amarga. É triste dizer que isso não acontece só nos relacionamentos de casa, mas muitos de nós vivemos a nossa relação de trabalho em cima de uma ambição egoísta. A gente vive num mundo cheio de concorrência. Nós aprendemos isso no mundo. Você vai fazer o vestibular, Você está torcendo para o outro ir mal para você ir melhor que ele, não é? Senão você não entra na faculdade, não é assim? É triste, mas é verdade. Sim, nós somos treinados, estamos sendo treinados dentro dessa visão. Se você está trabalhando e tem um concorrente que está crescendo profissionalmente, você está pensando assim: bom, como é que eu posso dar um jeito para esse concorrente dar um tombo nele aí para poder pegar o nicho de mercado que ele pegou? Nós somos treinados assim a vida inteira. E é tão difícil para a gente, às vezes, celebrar o sucesso das pessoas que estão ao nosso redor, quando esse sucesso não tem nada a ver com a nossa vida. Ficar alegre porque o outro, de alguma maneira, alcançou alguma coisa boa. Só que isso faz a vida da gente ficar amarga. E não para na família, no trabalho. Vem para a igreja, meus irmãos. Quanto problema existe dentro de uma comunidade de gente? Sabe por que tem problema na igreja? Às vezes as pessoas imaginam que a igreja nunca tem problema nenhum. Mentira, tem muito mais problema do que você imagina. Porque onde tem homem, tem problema e tem defeito. E aqui nós estamos buscando a Deus de coração, mas somos todos pecadores. Isso aqui é um hospital. Não tem nenhum são. O único médico que tem aqui chama-se Jesus Cristo. E todos nós estamos em tratamento. Então aqui tem problemas. E às vezes a gente começa a olhar o irmãozinho lá que está tocando a percussão. Como tocou bonitinho hoje. Olha, gostei, viu? Aí o outro está dizendo: tá vendo, ninguém me dá oportunidade, só ele que está lá. Você está entendendo como é que funciona? Só que quando a vida da gente está firmada nestas coisas, a nossa vida é amarga. Não é esse o projeto de Deus. Não é esse o jeito de Deus. Isso é diabólico. A palavra de Deus continua nos dizendo que vem quase como consequência, como motivação. E a gente vai buscar ferramentas para atender essa motivação. E isso a gente vai chamar de sabedoria humana, essas ferramentas para chegar nos nossos objetivos. E então, o que vai acontecer naturalmente, a Bíblia diz, é que vem um sentimento faccioso. O que quer dizer esse negócio? A palavra grega poderia ser traduzida por partidarismo ou disputa. Ela era uma palavra técnica na língua grega, que significava um político buscando votos, tá? Então, olha, vota em mim, porque se votar em mim, olha, sou o melhor candidato que pode existir para mudar esse Brasil, tá bom? Então é esse papel. Mas o que está acontecendo é que essa palavra está tentando ensinar para a gente é que eu começo, por causa da minha ambição egoísta, a fazer uma rede de relacionamentos para chegar onde eu quero. E eu vou aliciando, convidando pessoas, não porque de fato eu queira me relacionar com elas, não porque de fato eu queira amá-las, mas porque me é conveniente isso. E esse grupo começa a ser o meu grupo de apoio, como se fosse um partido político. E à medida que isso vai tomando forma na minha vida, eu vou levando tão a sério isso, mas tão a sério, que chega um determinado momento que eu começo a pensar: ele é dos nossos ou é contra nós? Como é que é? Aquele lá está com a gente ou não está? É nosso aliado ou é nosso inimigo? Os irmãos conseguem entender? E aí a gente começa a viver uma vida paranoica. Não fala com fulano, não. Isso aí não interessa falar com fulano. A gente não pode ser transparente. A gente não pode ser verdadeiro. A gente veste uma máscara para poder sobreviver com os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que isso é a motivação que nos leva a buscar as ferramentas daquela sabedoria que é humana, que é terrena, que vem do mundo, que é animal e que é diabólica. E aí a gente fecha o acordo antes. Não, vamos para a reunião lá, mas você vai comigo, hein? O que eu falar, você fala. Se você combinar comigo, tá entendendo? Vai lá para aquele show, né? E tá tudo já acertado nos bastidores. Parece tudo bonito, maravilhoso, mas na verdade a gente construiu os partidos. E acontece isso em casa. Gente, tem muita família sendo destruída por causa dessa sabedoria que é humana, diabólica. E aí então começam a ter os aliados dentro da casa.

YJ208, AM730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. É 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Sistema Jensen de comunicação. De compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 12. Visite o site da Rádio Marumbi na internet e ouça e compartilhe de mensagens como estas. O sangue de Jesus, as maravilhas do mundo. O Filho, a presença do Senhor não é estranho. Ele cuida de você. Heróis da oração. Tudo isso e muito mais você tem no site www.radiomarumbi.com. Repetindo, www.radiomarumbi.com. A internet a serviço de Deus. Cinco minutos após chegar no céu. Pode ser no momento ou após um tempo de espera, mas estarei diante do meu Senhor. Então, no instante, todas as coisas serão vistas por nova perspectiva. De repente, as coisas que achei ser importantes, as tarefas de amanhã, os planos da igreja, meu sucesso ou fracasso em agradar os que me cercam, essas coisas não terão a menor importância. E as coisas às quais dei pouca atenção, falar de Cristo ao vizinho, o momento de fervente oração, a confissão e o abandono do pecado serão reais. No céu desejarei de todo o coração poder ter de novo um milésimo do tempo que deixei escapar-me entre os dedos. Poder retirar todas aquelas incontáveis conversas que poderiam ter glorificado meu Senhor, mas não o fizeram. Cinco minutos após eu chegar no céu, creio que desejarei de todo o coração ter sido mais fiel para ler a palavra de Deus e esperar nele em oração. E que pudesse tê-lo conhecido enquanto ainda estava na terra, da forma como ele desejava que eu o conhecesse. Desejarei, mas será tarde demais. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Neste verão, pratique o que é bom. Cuide do meio ambiente. A Copel dá a dica. Quando ligar o ar-condicionado, feche as portas e as janelas. Mantenha a geladeira bem fechada e evite guardar alimentos muito quentes. Coloque o chuveiro no modo verão ou frio e evite banhos demorados, o que também ajuda a economizar água. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Marumbi. E atenção para a hora certa. 8 horas. Sistema Jensen de comunicação. Porque o caminho da salvação é só Jesus. Ao som deste prefixo musical, esta emissora leva aos seus receptores o programa musical evangélico. Ótima recepção e as mais ricas bênçãos de Deus. Somos o Sistema Jensen de Comunicação. Não pregamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você, de qualquer igreja ou credo religioso, é a razão do nosso trabalho. E a nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade, e esta esperança é Jesus. evangélico. Este programa tem por objetivo levar até você a mensagem da palavra de Deus. E nós fazemos isto através da música, produções da gravadora Estrela da Manhã, a gravadora que grava para evangelizar e que apresenta neste horário mensagens musicais, hinos inspirados por Deus para a sua edificação espiritual, para a sua aproximação maior com Deus. Continue ligado, com certeza Deus tem algo especial para a sua vida através deste programa. E vamos agora iniciando, trazendo a primeira página musical, o primeiro hino oferecido para o livro espiritual de todos vocês que estão ligados, sintonizados com música evangélico neste horário. Alegrando o seu coração. Este próximo hino que ouviremos agora, nós oferecemos para o livro espiritual de todos vocês, que sempre têm prestigiado os lançamentos da gravadora Estrela da Manhã, e vocês que estão ligados com a gente também, prestigiando a programação da Marumbi, da Novas de Paz. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, e recebam este próximo hino para o vosso livro espiritual. Deus, pois eu sei que contigo seguro estou. A tua mão divina me conduz, e pra onde tu quiseres me levar eu vou. Senhor Deus, firma com segurança os meus fracos pés, e com força segura a minha débil mão. Faz comigo o que tu quiseres, mas não retiras de mim a tua salvação. Teu nome é santo e puro, tu és forte, eu fraco sou. Confiando em ti eu sei que pela fé seguro estou. Teu nome é santo e puro, tu és forte, eu fraco sou. Confiando em ti eu sei que pela fé seguro estou. Produções da gravadora Estrela da Manhã, sempre uma mensagem especial para o seu coração. Realmente dá gosto de ouvir hinos que edificam a nossa alma, que glorificam o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso que é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E a Estrela da Manhã, a gravadora Estrela da Manhã, graças a Deus, tem realmente através dos seus lindos louvores, das suas produções e louvores, tem engrandecido o nome desse Deus que merece todo louvor, toda honra e toda glória. E esse ano que você ouviu não foi diferente. O nome do Senhor está sendo louvado, glorificado e a sua vida está sendo edificada. Continue ligado com a gente, na certeza de que Deus tem algo especial para a sua vida através desta programação, desses louvores. Nós queremos lembrar os ouvintes, mais uma vez aqui de Curitiba e região metropolitana e também você de outras partes do Brasil, passando por Curitiba, você poderá, todos os irmãos aí poderão fazer uma visitinha para a gente na nossa loja que está bem no centro, ali do ladinho do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, na Senador Xavier da Silva. É um local de fácil acesso, bem próximo ao Shopping Millers, e você encontra uma variedade enorme de artigos evangélicos, CDs de quase todas as gravadoras evangélicas do Brasil, e artigos sempre com muita qualidade e um preço muito especial para os nossos irmãos. Então faça também a sua visita para a gente, será um prazer recebê-lo ali, e fazendo a sua compra, com certeza você estará contribuindo de forma direta para a sustentação da obra de Deus, para o crescimento desta obra maravilhosa que Deus tem levantado para a pregação do Evangelho e para a aproximação de vidas para bem pertinho dele. Obrigado a todos que têm dado preferência para a gente. Nós queremos oferecer este próximo hino agora para o nível espiritual de todos vocês. Mais um lançamento da gravadora Estrela da Manhã. pensem de comunicação com você todos os dias e também neste horário, apresentando, levando a palavra de Deus aos corações. E este é o seu programa musical evangélico, programa tradicional de grande audiência, que leva até o seu coração o evangelho transformador e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este evangelho que é o poder de Deus para a salvação do homem, da mulher, para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma especial, e no final do programa estaremos fazendo uma oração, como fazemos sempre. Você que deseja receber a bênção de Deus para a sua vida, poderá receber com certeza, chegando-se com fé e com confiança ao final deste programa, diante da presença de Deus, quando juntos estaremos em oração, uma grande corrente, na certeza da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto não chegamos no momento de oração, vamos levando mais mensagens, hinos, produções da Estrela da Manhã para você ouvir e meditar. Agora, mais um hino que nós queremos que você ouça e medite com bastante atenção, e certamente o Espírito Santo de Deus falará ainda mais ao seu coração. Estas emissoras que compõem o sistema Jensen de comunicação e o seu programa musical evangélico, levando o que é de melhor para o seu coração, que é a palavra de Deus. Não esqueça do nosso endereço aqui em Curitiba. Você que quer fazer a sua compra de artigos evangélicos pelos melhores preços existentes e uma infinidade realmente de artigos evangélicos, você encontra ali na Senador Xavier da Silva, ao lado do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Um local bastante conhecido, de fácil acesso, próximo ali ao Shopping Miller, no centro da cidade. Compareça, faça-nos uma visitinha e certamente você poderá fazer uma compra de artigos evangélicos pelos melhores preços e sairá aí realmente abençoado pelo Senhor através desses artigos, dessas produções, desses CDs que são lançados, que são vendidos ali, distribuídos através da Estrela da Manhã nesse endereço. Agradecemos a vocês pela preferência e Deus possa abençoá-los cada vez mais. E esse louvor que nós vamos trazer agora, este próximo hino, queremos oferecer para a edificação espiritual de todos vocês. É tão triste ver um você. Programa tradicional de grande audiência em todo o Brasil, porque nós levamos aqui o que é de melhor, que é a palavra de Deus ao seu coração, e temos feito isso através das produções da gravadora Estrela da Manhã. Esses hinos tão lindos e maravilhosos, que têm falado de uma forma tão especial e profunda em nossas vidas, em nossos corações. E por isso vamos em frente com mais mensagens, mais hinos, produções da Estrela da Manhã, para você ouvir e meditar e conhecer melhor os trabalhos, as produções da Estrela da Manhã. Vamos agora para mais um lindo hino que nós queremos oferecer para o elevo espiritual de todos vocês. Evangélico para todo o Brasil através do sistema Jansen de comunicação. E estamos chegando agora para um momento mais importante. Vamos agora orar, falar com Deus, agradecer pelo programa de hoje e também orar, interceder por você nesta hora. Pai amado, estamos na tua presença. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tu tens estado conosco. Temos sentido a tua presença bem pertinho de nós. Através dos louvores, dos hinos, a tua mensagem tem tocado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, os irmãos ouvintes desta programação em todo este país, dando-lhes aquilo que precisam, Senhor, resolvendo o problema, suprindo a necessidade. Aquele que aceita Jesus como Salvador, que tem os seus pecados perdoados, sua vida transformada e mudada pelo poder do sangue do nome de Jesus. Os enfermos, Senhor, também que sejam curados, pois cremos que o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades, e tu podes curar este mal e colocar um fim nesse sofrimento, Senhor. Abençoa mesmo, curando, libertando e dando a vitória a todos, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. E assim chegamos ao final da nossa programação. Mas não esqueça, voltaremos com você em nossa próxima programação. Agradeço o carinho da sua audiência e até a próxima programação, se Deus quiser. J208 AM 730 kHz.